Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro bloco dessa edição número 143, onde vou falar um pouquinho das notícias, que não são muitas, tá? Vou falar um pouquinho sobre a declaração do Kyle Busch também, e claro, vou falar sobre Kansas, e vou dar um maior destaque hoje para a Truck Series, que é a categoria que retorna, e enfim, podemos falar que vai começar, né? Vai continuar, mas vai começar a temporada 2017 para ela, depois de 3 meses e apenas 3 corridas. Tá? As notícias, a Stanley continua aí com a Joe Gibbs, mostrou aí seu shame para os próximos finais de semana que estão por vir aí, né? Temos alguma outra notícia aqui, o Ty Dillon anunciou que a esposa dele está grávida, está vindo um bebezinho aí para os dois aí, o Denham Jr. que continua sendo bem falado aí devido à sua declaração aí que vai aposentar, então está surgindo-se várias assuntos aí sobre o Denham Jr. Um dos assuntos interessantes, tá, é que em Talladega ambos, pai e filho, Denham Jr. e Denham Sr., que o pessoal fala Sr., mas não é Sr., é só Denham, né, ambos soma 16 vitórias em Talladega, realmente um número espetacular sobre pai e filho, sobre esse legado da família Denham aí em Super Speedways, tá, não só no Super Speedway, mas em qualquer pista aí. Pelo menos o Denham sobrava e sobrava muito, andava muito bem, é um multicampeão. Foi aberta também a votagem para o All-Star, tá, pessoal? Quem quiser votar no seu piloto favorito, entra lá no site da NASCAR lá, vota no piloto no seu, para o All-Star, tá? Lembrando que o piloto mais votado, ele avança para a corrida do All-Star, ele vai fazer a corrida antes, né, mas ele avança automaticamente para a corrida do All-Star. Lembrando que eles ficam sabendo só em cima da hora, na hora que acaba ali a votação, tá? Só para falar também um detalhe interessante sobre Talladega, né? Parece que Talladega teve um pouquinho de audiência, aumentou e consideravelmente, é pouco, mas aumentou, né? Depois de tantas quedas aí, parece que vem começando a ter uma reação a NASCAR na televisão. Assim como foi em Richmond, que tivemos um aumento de 2,5%, né, na transmissão lá de telespectadores assistindo a corrida. Foi assim também em Talladega. Isso é uma boa notícia, tá, pessoal? Boa, boa mesmo, né? O Marco Benedetto anunciou mais um shame aí, um shame todo especial aí para correr no final de semana do All-Star, né? E o Carl Long Motorsports mostrou aí as cores para correr no final de semana no Kansas. É um verde e amarelo predominante no carro com o número vermelho, então vai ser bem interessante aí, tá? Temos outras notícias aqui, o Carl Edwards falou que quer correr também, quer voltar a correr, mas não a correr, ele gosta de velocidades aí, né? Fez ele participou de um programa aí de televisão aí e tal, que corre com os carros lá, ele deu 230 numa SUV, tá, pessoal? Aquele negócio grandão que parece uma caminhonete, mas não é uma caminhonete, tá? Tipo a Blazer, né? Pra ficar mais fácil pra entender. Aí X35, né? Esses, a Cherokee, esses Tomov grandão aí, que é muito caro, que eu não tenho dinheiro pra comprar, que só ficou diminuindo tanto que é bonito. Mas enfim, as justiças são essas mesmo, né? E temos aí, claro, uma, digamos que uma frase infeliz do Kyle Busch que deixa aberto um duplo sentido, né? O Kyle Busch falou, né, quando acabou a corrida, que perguntaram pra ele: e aí, Kyle Busch, como é que foi a corrida e tal? Chegou, ficou insatisfeito com o resultado, tal, só pra vencer? Falei: então, eu vou esperar semana que vem quando vai ter uma corrida de verdade. O que que ele quis falar com isso? Talladega é uma pista falsa? Não, Talladega é uma pista de verdade. Então, ele foi um pouco infeliz nessa parte aí. Mas talvez ele quis falar, pessoal, na questão de loteria, né? Que nós sabemos que realmente Talladega é uma loteria. Talladega, nem sempre o melhor carro vence, né? Sempre o cara que tá ali com o melhor equipamento, tá ali na melhor hora ali, é o cara que vai vencer a corrida, porque pode ter eles fatores que pode acontecer. Você pode ser colidido pelo Big One, como foi, por exemplo, o Matt Truex Jr., que estava muito bem na corrida, fez duas coisas, os dois estágios, os dois primeiros estágios, terminou dentro do top 10, estava excelente a corrida, foi coletado ali. O Chase Elliott, que fazia uma boa corrida ali, começou a se armar para o final, aliás, a Inc. Motorsports estava se armando para o final para vir com os três carros ali, ou os quatro, né, com força total, acabaram sendo só o Denham Jr. que foi para trás, dessa vez o Casey Kane estava melhor. Acabou sendo colidido ali, ficou pra trás, não teve jeito, foi fim de corrida pra eles. O Edil Medig também, que tava muito bem na corrida, foi colidido ali, que foi o maior prejudicado. Talvez um carro desse não estivesse envolvido no acidente, talvez teria vencido a corrida, ou chance de vencer a corrida, né? Como já tivemos por várias e várias vezes aí, por carros que não eram grandes carros vencendo a corrida, como foi o David Reagan, né, em 2012 ou 2013, se não me falha a memória. Então, ficou muito... Ficou aberto aí a declaração dele que a corrida não presta, mas ao mesmo tempo ficou aberto que a corrida realmente é uma corrida muito aberta e que ele não teria condições de vencer. Por exemplo, no Kansas, o Rickson Hall Jr. não conseguiria mal o bloco que ele deu, né, tomando completamente o ar, porque lá no Talladega, pessoal, você vai andar realmente no draft, você não consegue andar de cara pro vento. E existem vários fatores aí aerodinâmicos que você consegue fazer com o seu carro ande bem. Por exemplo, você não precisa estar na frente, né? Você precisa ter um carro à sua frente para você ser o mais rápido. Você precisa ter um carro atrás cortando o ar, te empurrando para frente. Então ele faz todo o bolsão de ar que te empurra para frente, que é isso que acontece quando o piloto está andando na frente, que é o que acontece várias e várias vezes. Por exemplo, quem faz muito isso é o Denhard Jr. e o Brad Keselowski, que eles andam na frente, né, sendo empurrados para frente, ninguém consegue ter força para alcançar eles. Eu vi nesse final de semana só o Joe Logano fazendo isso, quando o Justin Allgaier fez um movimento muito errado, né, quando ele tentava esse movimento de subir e descer. Eu acho que nem era o Justin Allgaier, era outro piloto, mas era um... Não lembro. Mas teve um momento da corrida que o Joe Logano desceu com força total, né? Quebrando esse movimento aí do piloto que fica subindo e descendo, né? É uma forma de quebrar, mas você tem que estar muito lançado para fazer isso, para você conseguir sair daquele bolsão de ar e ser jogado para frente, né? Então, só o Joe Logano fez isso no final de semana inteiro, ele viu fazer isso na corrida da Action Series também, tá, pessoal? Não foi na corrida da Cup, foi da Action Series, tá? Então, é um move complicado de se fazer, você tem que estar bem preparado, e o piloto na frente também tem que, até que meio que aceitar, porque se ele também querer descer pro bloco, dá problema que vai coletar todo mundo ali. Então, talvez o Kyle Busch falando nesse sentido, quando ele se sentiu ali, sem condições alguma dele fazer alguma coisa, porque ele tinha que esperar vir algum bump ali, ou um bump na traseira, ou ele ser levado pelo draft aí, pelo ar do Rickson Jr., e já estava perto da chegada e não conseguiria fazer nada aí. Talvez foi nesse sentido que ele falou, ou talvez foi no sentido pejorativo mesmo, né, que foi realmente corrida de pressa, né. Mas enfim, pessoal, uma declaração infeliz do Kyle Busch, cada um aí entende de uma forma. Eu quero ponderar um pouquinho e entender que ele falou dessa forma aí mesmo, que eu sou fã de Talladega, claro, não vou ficar muito chateado com o Kyle Busch se ele meteu o pau na pista, tá? Mas eu quero entender dessa forma aí que o Kyle Busch falou que realmente tinha uma corrida de verdade, quando ele consegue, ele, Kyle Busch, decidir, né, a hora que ele deve atacar, a hora que ele vai atacar, ele não precisa depender do vácuo, se vai dar certo, do draft, vácuo é feio, né? Do draft, se vai dar certo, se tá na hora, no momento certo, fazer aquele movimento chamado slingshot, quando você vem já no vácuo, no draft ali, você consegue tirar e sai, e consegue dar um alavanco ali, tipo o tiro de estilingue, né, que é o slingshot que já é dado aí ao movimento. Então, assim, é complicado realmente entender o que o Busch quis falar, mas eu me agarrei desse lado aí, que realmente ele falou que é uma corrida no Kansas que ele consegue realmente ele decidir, e não vários fatores que consegue decidir a vitória por ele, né, que caso eu expliquei aí, que é o draft, certo, pessoal? Então, muitos fãs aí jogaram o pé do Kabush, alguns entenderam, outros não, então aí cada um fica com a opinião de vocês, tá? Eu não vou discutir, eu quero adentrar no assunto de cada um ter a sua visão em relação ao que o Kabush falou. Beleza, pessoal? Bom, o Zentelist eu vou passar um pouquinho depois aqui, agora eu quero comentar um pouquinho sobre a Truck Series, que está de volta, ela que fez uma corrida dia 24 de fevereiro lá em Dayton, depois dia 4 de março, lá em Atlanta, e depois dia 1º de abril lá em Marshall, aí depois de já um mês passado, um mês e alguns dias aí, quase um mês e meio passado, ela retorna em Kansas, nesse final de semana, na sexta-feira, tá, não perca aí, marca na agenda, sexta-feira, 9h30, tem Truck Series, a volta da Truck Series, relembrando que agora sim começa o ano, né, ela já tem Kansas, depois no outro final de semana é Charlotte, aí pula um, depois vem Dover, depois já vem Texas, aí vem Gettle, vem Iowa, tudo na sequência aí, já começa aí até o final do ano a Truck Series com as suas sequências de corridas aí. Lembrando que o mês mais magrinho aí da Truck Series realmente é agosto, quando corre em Michigan no começo, no meio do mês, logo na sequência ali é em Bristol, numa quarta-feira, né? E depois ela volta só no dia 3 de setembro. Esse aí é o mês mais magrinho, depois são 3 ou 4 corridas no mês da Truck Series. Bom, volta aí a Truck Series então. Os vencedores desse ano, já passou algum tempo, talvez vocês esqueceram. Cass Grolla venceu aí a abertura da temporada com a Mullins Gallagher e lá em Daytona. O Christopher Bell foi o segundo colocado em Atlanta. E o Chase Elliott, né, dominando lá em Marshall, ele foi o vencedor. O Chase Elliott, né, o intruso aí na Truck Series, venceu lá em Marshall. Lembrando que o Johnny Sauter chegou em segundo, então o Johnny Sauter fez um bom trabalho lá em Marshall naquele final de semana que aconteceu essa corrida aí. Faz muito tempo, então se vocês quiserem relembrar um pouquinho dessas corridas aí, pros finais dessas corridas aí, é só dar uma entradinha lá no YouTube lá, colocar o nome da corrida lá, o nome do patrocínio da corrida e o ano, que vocês vão descobrir aí, vão dar uma olhadinha, dar uma rapiada aí como foi. Quero falar também um pouquinho para vocês aqui, né, sobre os números da Truck Series em 2017 aí. Quero falar dos principais, tá? Não vou me alongar tanto assim, né? Por exemplo aqui, top 5, né? Vencedor eu já falei, não vou repetir de novo, mas top 5. Quem tem mais top 5 esse ano é o Johnny Sauter, o Christopher Bell e o Chase Elliott, tá? O Chase Elliott não entra na conta porque não participa do campeonato. Então, o Johnny Sauter e o Christopher Bell, soma 2 cada um aí. O John Hunter-Mecheck, o John Mecheck, Noah Gregson, Austin Dillon Self, o Ben Rose, o Chase Briscoe, o Cass Grolla e o Matt Crafton, soma 1 cada um também. E top 10, o único cara que terminou todas as coisas dentro do top 10 foi o Christopher Bell com 3, tá? Então parabéns aí ao Christopher Bell por ter terminado todas as coisas dentro do top 10. Temos aí o Johnny Sauter também com 2 top 10. Também o Matt Crafton com 2 top 10. Claro que o Matt Crafton vai aparecer nessa lista aí. E o piloto que mais liderou voltas até agora também é o nosso amigo Christopher Bell com 201 voltas lideradas. O cara que tem a melhor média de chegada também nessa temporada até agora, apenas essas 3 corridas, é o Austin Way Self, mas ele não participa do campeonato, tá? São 2.0, mas ele não conta. O contender, né, que realmente é o cara que mais... o contender é o cara que participa do campeonato, o cara com melhor chegada esse ano é o nosso amigo Christopher Bell com 4.0. Beleza, pessoal? Só para vocês relembrarem um pouquinho dos pilotos aí, quem tá realmente dominando, fazendo alguma coisa interessante aí nessa temporada 2017, tá? Vencedor Cass Grolla, depois foi o nosso amigo Christopher Bell lá em Atlanta, e depois o Chase Elliott, né, o intruso aí na Truck Series, vencendo em Marshall. Falar um pouquinho para vocês também, nós vamos para Kansas, né? Então eu quero falar um pouquinho aí dos vencedores de Kansas, tá? Nos últimos aí, o ano passado o William Bada foi o vencedor, mas porém, entretanto, não podemos esquecer que o ano passado o Johnny Sauter, ele que relargou, ele estava ali muito bem ali, né? Tivemos o Green White Checkerette, ou Overtime, o que é agora, né? É o Overtime. Ele relargou muito bem, deu um pulo muito bem aí, estava cerca de mais de meio segundo à frente de todos. E no finalzinho, na última volta ali, o Ben Holtz chegou muito próximo do Johnny Sauter, perdão. Mas o Ben Holtz fez um movimento muito errado, acabou tocando do Johnny Sauter, foi os dois pro muro. E a vitória caiu no colo do William Barro, isso foi o ano passado. Em 2015, o Eric Jones também liderava, foi uma corrida decidida pelo combustível. O Eric Jones liderava lá, estava mais de 5 segundos à frente, estava tudo tranquilo, bonito, favorável para ele. Mas teve um problema de combustível. O segundo colocado era o Tyler Reed, que também teve problema de combustível logo na sequência. E tivemos aí em terceiro e quarto o Daniel Soares e o Matt Crafton. E o Crafton acabou indo embora, né? O Daniel Soares ficou quase sem combustível também, que ele passou no... já bem no cheiro ali o Daniel Soares, tanto é que ele parou logo depois que acabou que ele já parou tudo porque não tinha mais combustível, e a vitória ficou para o Crafton em 2015. Outra vitória interessante também, não sei se vocês, os senhores vão lembrar, mas em 2010 tivemos um momento bem curioso, né? O Johnny Sauter venceu aquela corrida, mas ali naquela disputa ali nas voltas finais ali, ou nas últimas relargadas ali, o Johnny Sauter acabou levando um toque do Ron Howard Jr., ambos saíram de lado, caminhando de lado, tipo fazendo drift ali, mas a vitória ficou com o Johnny Sauter. Até no finalzinho da corrida, o Ron Howard Jr. foi lá cumprimentar, dar os parabéns ao Johnny Sauter, né, e foi bem interessante ver, né, os dois conversando ali, mesmo apesar do toque aí no finalzinho da corrida. Então, pessoal, esses aí são os vencedores aí. Lembrando que a Toyota levou as últimas 4 vitórias, tá? E as últimas 4 corridas que aconteceu no Kansas. E só relembrando também a vocês que corre uma vez por ano lá. tá? E vamos aqui falar aqui os vencedores. Crafton 2013, 2014 foi o Kyle Busch, 2015 o Crafton novamente e 2016 o William Baro de Toyota, os quatro Toyota que venceram as últimas quatro corridas aí. Temos o Johnny Sauter que venceu 2010, 2011 foi o Clint Bauer de Chevrolet. Em 2012, o James Buescher vencendo a corrida no Kansas também de Chevrolet. Essas foram as últimas vitórias da Chevrolet. Claro que Toyota vem dominando os últimos anos nessa corrida. Tá, pessoal? Então, temos aí bons números, né? Bons números aí. Temos a expectativa de boa corrida. Sempre boas chegadas, bons finais aí. E realmente quero ver o que vai acontecer nessa corrida aí. Lembrando que o Crafton é o cara que mais venceu no Kansas com duas vitórias, tá, pessoal? Incluindo aí outros pilotos apelões como o Kyle Busch, né? Mas o Matt Crafton é o cara com duas vitórias aí. Então parabéns ao Matt Crafton por ele sobreviver ao meio aos ataques do Kyle Busch. Certo, pessoal? Vou falar então, já quero aproveitar aqui e falar o entrelist, né, da Truck. Temos aí até agora no momento 31 truques inscritos, né? Lembrando que, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui, mas dos Cup Drive que realmente aparece é o Kyle Busch, que já estava realmente previsto essa corrida para ele. E temos também o Regan Smith, tá, pessoal? O Regan Smith vai estar no truque 92 aí da Rick Benton. Então parabéns aí ao Regan Smith por estar de volta à Truck Series. Quero ver ele andando bem essa corrida aí. Aí se você perguntar assim, mas quem vence a corrida, é até difícil falar porque o Cabucho vai estar na pista, mas eu vou postar no Contender pra mim, né, o Christopher Bell vai ser o cara que vai mandar a pera aí, vai mandar a ver nessa corrida aí, ele vai ser o melhor Contender nessa corrida aí. Beleza, pessoal? Falar um pouquinho então agora da Cup Series, pessoal. Quero mencionar aqui a Cup Series aqui, os números da Cup Series aqui, os resultados históricos aqui, né, a Danica Petro que eu vou falar daqui a pouco, tá separado aqui pra me falar daqui a pouco, então daqui a pouco eu falo sobre ela. Vamos lá, os números da Cup Series no Kansas, são 22 corridas. A primeira corrida foi em 2001 com a vitória do Jeff Gordon em setembro. A última vitória foi do Kevin Harvick em outubro do ano passado. Beleza? Vitórias vindo da pole, a última foi do Kevin Harvick em 2013. Largando do top 10 vieram 9 vencedores, largando do top 5, largando do top 10 vieram 12 vencedores e largando da 21ª posição para trás vieram apenas 2 vencedores. O cara que venceu largando da pior posição foi o Brad Keselowski em 2011, largou da 25ª posição, e o cara que mais voltas liderou foi o Jimmy Johnson em 2011 com 197 voltas lideradas. O cara que venceu a corrida aí com a menor margem de vitória, né, foi o Tony Stewart em 2006. Perdão, tô falando besteira aqui. O cara que venceu a corrida que liderou menos voltas foi o Tony Stewart em 2006. Agora a chegada mais apertada foi em 2004 com o Johnny Mecek e o Ricky Rudd com a chegada de 0.081. Essa foi a mais apertada. Maior número de bandeiras amarelas foi em 2013 com 15. Tá? E a volta mais rápida aí no Qualify é de 197.621 milhas do Kevin Harvick em 2014. E a maior troca de liderança foi em 2009 com 26 no total. Beleza, pessoal? Vitórias por marcas, tá? Pelas montadoras aí. A Chevrolet tem 11, a Ford tem 6 e a Toyota tem 3. E a Dodge não corre, mas tem 2, tá? As equipes que mais venceram, a Rick Hendrick, né, a Hendrick Motorsports aí tem 6, a House Fairway tem 4, a Penske tem 4 também, assim como a Joe Gibbs, e a Stuart Haas Race tem 2, tá, pessoal? Então, o Richard Childress também tem uma vitorinha aí, então tá beleza aí, tá? Não tá de mal, tá muito mal não. Vitórias, tá? Melhor, participações, quem mais fez corridas é o Kurt Busch, né, o Kurt Busch aí com 22 corridas. O Jim McMahon é o cara com mais top 5, são 20, o Lando Carson com 13 top 10, tá? E o Ryan Newman com 22 poles, perdão, nas 22 corridas ele foi o cara que fez mais poles, é o cara que tá em atividade com mais poles, tá? O nosso amigo Coif também é o cara que liderou algumas voltas aí, tipo assim, é o cara que menos largou, mas que conquistou algumas voltas lideradas aí, né? Esses são os números, as estatísticas, né, dos pilotos lá no Kansas, tá, pessoal? Falar um pouquinho aqui sobre os vencedores, os últimos vencedores aqui, tá? Só lembrando vocês que Kansas tem duas corridas por ano desde 2011, tá, pessoal? Desde 2011 pra cá são duas corridas no ano. Então aí, o ano passado o Kyle Busch venceu a primeira corrida, essa corrida agora no começo do ano, né? A corrida de maio o Kyle Busch venceu e o Kevin Harvick venceu a corrida do Chase, a corrida de outubro. O Jimmy Johnson em 2015 venceu a corrida de maio e o Joe Logano venceu a corrida de outubro. Lá em 2013, né? Em 2013, o Matt Kenseth venceu a corrida, a primeira corrida do ano, e o Kevin Harvick a segunda corrida do ano. Então temos uma mescla boa aí entre Ford, Chevy e Toyota, tá? A Toyota tem poucas vitórias, né? Mas aí temos uma boa mescla aí entre Chevy, Ford e Toyota. É até difícil apontar uma montadora que realmente aqui domina a pista, né? Como nós vimos aí em Talladega, onde que a Ford está realmente dominando muito bem aí a corrida em Talladega. Então vamos ver o que acontece aí, vamos ver qual montadora vai se despontar aí. Porque até agora, nos últimos dois anos, duas da Chevy, uma da Ford e uma da Toyota, tá bem igual, bem parecido os números aí. A Chevrolet tem um pouquinho mais de vantagem aí, porque venceu 2013, 2014, né? Mas assim, nos últimos anos aí, tá tudo que igual aí. Então, vou falar um pouquinho aqui. Os vencedores, né? Quem mais venceu do Kansas? Atualmente é o Jimmy Johnson com 3 vitórias, Matt Kenseth, Kevin Harvick e Joe Logano tem 2 cada um, Danny Hamlin, Keselowski, Ryan Newman e Kyle Busch tem 1 vitória cada um também. Top 5, o cara que mora no top 5 aqui é o Jimmy Johnson com 9 e top 10 também é o Jimmy Johnson com 17 no total. Então parabéns, o Jimmy Johnson tem bons números, né? Ele lidera todos os números aí pro nosso amigo Jimmy Johnson. Eu só preciso confirmar voltas lideradas, mas acho que voltas lideradas é o Matt Kenseth com 774 voltas. Ele é o segundo colocado. Esse é o único quesito que o Jimmy Johnson vem um pouco abaixo. Então, pessoal, seguindo uma linha aí, vocês podem esperar a boa corrida do Jimmy Johnson, né? E uma boa corrida também do Matt Kenseth, que também tem bons números aqui. Tem 2 vitórias, 7 top 5, 13 top 10, 3 poles também, assim como o Jimmy Johnson. E tem mais voltas lideradas que o Jimmy Johnson. Só que o Jimmy Johnson tem algo um pouquinho melhor, que é a média de chegada, tá? O average finish, que dele é de 8.9 e o do Matt Kenseth é de 13.1, tá, pessoal? Esses são os números aí de Kansas, tá? Realmente uma boa corrida está por vir. Uma corrida noturna acontece no sábado à noite, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. A corrida não é no domingo, é no sábado à noite. Domingão tá livre para fazer o que quiser, passear no parque, jogar bola, fazer churrasco com a família, jogar sinuca com os amigos lá no bar da esquina e perder, e chegar em casa e falar que ganhou, para fazer o que quiser, fica à vontade, beleza, pessoal? Mas a corrida se prepara para o sábado. Agora para aquele cara que gosta de sair para balada, né, tirar uns rachas na avenida aí, paquerar umas menininhas. Então esse cara aí realmente vai ter que perder, vai ter que perder o racha, né? Deixar o carro em casa guardado lá e assistir a corrida. A corrida acontece à noite, tá? Não é de dia, a corrida é à noite. A largada deve ser por volta ali de 8h30, quase 9 horas. Deve ter sido um pouquinho mais. Ou se não, você assiste a corrida, dá tempo de assistir a corrida e sair pra dar uma volta aí, pra dar um rolê aí, né? Apesar que, como todos falam, sábado à noite é uma criança, então a noite começa a hora que tiver que começar mesmo o rolê no sábado à noite. Falei tanta bobeira que a garganta tá doida, tive que tomar água. Enfim, pessoal, vamos aqui uma entrevista aqui da Cup Series, que é mais interessante de um monte de minhas neiras que eu falei agora há pouco. Temos aí 40 carros inscritos, tem uma indefinição no carro 66 aí, que é o carro do Carl Long, mas tá tudo certo aí, esse aí não vai ser problema não. De diferente espetaculoso aqui que vai ocorrer, ninguém, tá? Porque nós já sabemos já que o charter, depois do charter aí, tá aqui meio já que fechado, pessoal. Então não vai ter nenhum intruso, não vai ter nenhuma coisa diferente aí. São 40 carros são inscritos aí e vamos ver o que vai acontecer. O Derek Cope vai estar no 55, o time Hill vai estar no 51. E só isso, pessoal, não tem nada diferente aqui não. Corolla Joy segue no 83, Denha Jr., McDoor no 95. E é isso mesmo, pau na égua. Quem que eu aposto aí no vencedor da corrida? Pra mim, o vencedor da corrida vai ser nada mais nada menos que o Kevin Harvick. Kevin Harvick vai vencer essa bagaça aí, vai falar que eu tô aqui e vai vencer essa bagaça aí. Ele que já venceu em 2000, Ele já venceu em 2013, né? Então o Kevin Harvick para mim vai vencer essa corrida aí novamente lá no Kansas. Assim espero, né? Assim é a minha aposta. Não é porque eu tô apostando que ele vai vencer, mas assim eu espero que o Kevin Harvick vença essa corrida aí. Beleza, pessoal? Então a edição 143 vai chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado, né? Infelizmente é meio chato eu fazer um programa meio que sozinho, mas é questão do meu horário, tá, pessoal? Eu gravo sempre de manhã e o pessoal tá trabalhando, então não tem jeito. Então eu só peço desculpa a vocês. Gostaria de trazer sempre uma pessoa comigo, né, para dividir opiniões, para buscar também. Talvez eu não lembro de algum fato. Quem tá comigo vai lembrar de algum fato. O Elão sempre tem boas memórias e histórias boas para contar, assim como também o Pedrão, né? E os outros participantes também que sempre teve com a gente, sempre também somou nas nossas gravações aí. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço pra vocês. Bom restinho de semana. Estamos aí no meio da semana ainda, né? Então temos aí uma semana pra cumprir. Na sexta-feira já tem corrida à noite. No sabadão também corrida à noite. E o domingão vocês podem fazer o que quiser aí. Pode andar de jet ski, por exemplo, lá em represa perto da casa de vocês aí, né? Pode andar de lancha, fazer churrasco. Enfim, aproveita o domingão aí. Pessoal, um forte abraço. Fiquem com Deus e cuide-se bem.